eu pra me tranquilizar. Cê tá precisando sair, precisando esquecer. Hoje é vizinho e churrasco atrás que cê for beber. Chegamos, não me chamou ela pra ir e ela foi com outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra casa. Ela foi dar um beijo nele, a vista e passou, não vi mais nada. Sofrimento pra casa, ela foi lá.